funcionar. O meu me botou numa fria, mas numa fria mesmo. Arracha! Vou ter que contar esse caos, homem do céu. Mirei no grão do olho dela. Ela sorriu, me apaixonei. Logo casemos, juntamos trapo. Mas tu nem sabe a furada que eu entrei. É colorado e trouxe o sogro na bagagem. Te falei meio tareco e sem fundamento. Só bota pilha, tira mais lenha no fogo. Quando tem jogo acaba com meu casamento. Só bota pilha, tira mais lenha no fogo. Quando tem jogo acaba com meu casamento. Quando é Grenal, nós quebra o pau. Eu sou gremista e ela do Internacional. Quando é Grenal, nós quebra o pau. O jogo acaba, voltemos tudo ao normal. Quando é Grenal, nós quebra o pau. Eu sou gremista e ela do Internacional. Quando é Grenal, nós quebra o pau. O jogo acaba, voltemos tudo ao normal. Baixê, se não bastasse a mulher colorada, me trouxe o sogro junto de brinde. Mas pense num brinde, e ainda por cima colorado. Me tomou meu lugar no sofá, o meu controle é minha cerveja. Só me falta me pedir a fia de porta. E o sogro velho, quando tem jogo, fica bem louco, começa a beber. Xinga o juiz, passa um apuro. Se eu não seguro, quase me quebra a TV. Quando eu discuto com o velho, ela não gosta. Me olha torto e me enche de pataço. Mas quando o Inter faz um gol, quer dar beijinho. Se é gol do Grêmio, já quer me cagar de laço. Mas quando o Inter faz um gol, quer dar beijinho. Ah, se for do Grêmio, já quer me cagar de laço. Quando é Grenal, nós quebra o pau. Eu sou gremista e ela do Internacional. Quando é Grenal, nós quebra o pau. O jogo acaba, voltemos tudo ao normal. Quando é Grenal, nós quebra o pau. Eu sou gremista e ela do Internacional. Quando é Grenal, nós quebra o pau. O jogo acaba, voltemos tudo ao normal. Ô, sogro velho, o quê? Que acalma, homem do céu. Tu tá muito nervoso. Dá uma calmadinha, dá uma calmadinha. Quando é Grenal, nós quebra o pau. Eu sou gremista e é lado Internacional. Quando é Grenal, nós quebra o pau. O jogo acaba, voltemos tudo ao normal. Aí que eu me refiro. Isso que é hino de verdade. Olha, o toca do Inter também. Olha, gaiteiro, toca essa mulher desgranida. Inter. Era isso que tu queria, mulher? Era mais ou menos. Agora para de incomodar. Me deixa.